A todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 67ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, num tom um pouco mais grave do que é habitual, mas não é devido a uma eventual embriaguez, não. Mantemos uma banda sonora semelhante à da semana passada, quando tivemos uma emissão exclusivamente dedicada à Semana Académica da Cidade do Porto. Desta vez, e como os amigos ouvintes já terão compreendido, lembramos a queima das fitas de Coimbra, que se iniciou no passado dia 6 de maio e termina hoje mesmo, dia 13. Coimbra é precisamente o título da canção que fez as honras de abertura do nosso espaço de hoje, a mítica melodia ligada à cidade do centro do país. Segue-se a tuna da Faculdade de Medicina de Coimbra, que também vai fechar o nosso recanto. A música chama-se, e numa versão ao vivo, Cantar de Estudante. Andando pela calçada, hoje vem para o sonhador, espalha a sua alegria, que se anoitecia cantando ao seu amor. Ao longe o velho mondego, escuta com atenção, as palavras imortais no dia de virar este frio no coração. Quando a estudante cantar o mar, patina toda, capa de arrelar, traga sorrisos quando sofrer, o seu destino é cantar até morrer. Quando a estudante cantar o mar, patina toda, capa de arrelar, traga sorrisos quando sofrer, o seu destino é cantar até morrer. São vozes de gerador que por Coimbra passaram. São vozes de mocidade, são os tempos de saudade, almas que nunca ficaram. Quando a estudante cantar o lar, patina rosa, capa de arrelar, traz sorrisos quando sofrer, o seu destino é cantar até morrer. Quando a estudante cantar o lar, patina rosa, capa de arrelar, destino é cantar até morrer. Olha o estudante cantarolar, patina rota, capa de arrelar, traga sorrisos quando sofrer, o seu destino é cantar até morrer. Obrigado. Continuamos com os nossos médicos da Cidade dos Estudantes, a Tuna de Medicina de Coimbra, interpreta agora Capas Negras. Escordas de vento, as vozes que vento, eterna e doce balada, e atrás de uma janela, escuta uma alma encantada, e aquela linda quase em seguida. Capas negras, quantas e quantas serão vistas nestes dias na cidade dos estudantes? Damos um pequeno pulo até Lisboa, tal como na semana passada, uma tuna da capital auxilia os colegas do norte. É a tuna estudantina académica do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Vai trazer uma canção que ficou famosa no filme A Canção de Lisboa, na altura pela voz do nosso amigo grande Vasco Santana. Fado do Estudante. Meus amigos ouvintes, qual é o rio que vem à cidade de Coimbra? Exatamente, a Tuna Académica de Coimbra vai cantar Mondego. Vem lá do alto da serra, com o destino no mar. Quando passas desta terra, o teu desejo é cá ficar. Sem querer retirar o título a um outro programa da Antena Web, no Canal 2 andamos aqui de par em par. Novamente a Tuna Académica de Coimbra, desta vez interpreta Mulher Gorda. A mulher gorda para mim não me convém. Tunas universitárias. A Tuna Estudantina Universitária de Coimbra vai trazer-nos uma música que simboliza aquilo que muitos, depois de terem pensado na semana académica, sentem ao lembrar-se dessa semana, desses dias. Nostalgia. Entrei a tua noite em solidão. Passou. voltamos às versões ao vivo, novamente com a Tuna Estudantina Universitária de Coimbra, que canta Quando a Tuna Passa. Tuna! Quando esta tuna passa, mãos ela fica logo a sonhar. À espera da serenata, e apaixonada de vamos cantar. E das noites moleques, dos copos que vêm e no vinho tomar. Quando sai da lembrança, se teu olhar de paixão. E eu que te quero tanto, esse teu martírio. Passamos de conta que nos mantemos num concerto da Tuna Estudantina Universitária de Coimbra. Desta vez, uma canção que apela aos copinhos, aos copos, uma ligeira embriaguez. Mas em tom de brincadeira, como deve ser, deve sempre controlar-se a bebida. A Tuna canta traçadinho. Vamos cantar uma coisa que é assim. Desta vez... Muito baixinho isso. Tem que ser mais forte. Mais uma vez. Thank you. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado à Semana Académica que se vive na cidade de Coimbra. A queima das fitas 2011 iniciou-se no passado dia 6 de maio e termina hoje mesmo, dia 13. E por falar em dia 13 de maio, boa viagem de regresso a todos aqueles que foram em peregrinação até Fátima. Cautela na estrada, pois todo o cuidado é pouco. Para fecharmos a emissão de hoje, e porque vamos partir, vamos também escutar um título algo comprido, mas tenho que dizer. A Tuna da Faculdade de Medicina de Coimbra canta Balada da Despedida do 5º Ano Jurídico de Coimbra. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Capa negra no momento da partida. Segredos desta cidade levo comigo pra vida. Levo comigo.